Seja bem-vindo ao podcast do Portal da Luta Livre, eu sou Marcos Amaral. Eu sou Matheus Ornelas. E eu sou Igor Lopes. A gente está voltando depois de um tempo aí que ficamos fora do ar, né, por problemas técnicos e tal. Mas a gente deu um jeito de continuar o serviço e trazer de volta o podcast. O pessoal estava cobrando, mandando e-mail pra gente. E poucas pessoas quiseram participar do podcast, né, pelo e-mail do que a gente disponibilizou aí, podcast@portaldalutalivre.com. Até reiterando, se você quiser participar ao vivo com a gente, ao vivo não, na gravação, né, você pode mandar seu e-mail aí pra gente com seu nome, o seu endereço do Skype, idade, horário que você pode participar da gravação e tal, e aí a gente chama você pra fazer com a gente. Tem que lembrar também que é importante que a conexão seja de pelo menos 1 mega, né, pra poder ter uma qualidade aí, porque a gente já tentou com conexões menores que essa e o negócio não funcionou muito bem. Porque senão também vai ficar a voz picotando ali, a gente não vai conseguir fazer o negócio direitinho aí, mas beleza, né? Bom, essa edição continua sendo quinzenal, tá? Vamos continuar fazendo uma edição quinzenal pra vocês aí e abordando as notícias da semana, abordando o que rolou aí nos últimos pay-per-views, nos quais estivemos meio ausentes, né? Já faz o quê? Um mês mais ou menos que a gente tá fora. É, mais ou menos isso, né? É importante explicar duas coisas, eu acho, hoje, né? Por que a gente teve a gente ausente tanto tempo, né? E como é que a gente tá gravando hoje? Eu acho que é legal a gente falar um pouco também. É, uma coisa que é legal pra gente explicar. Bom, a gente sempre gravava isso daqui pelo Skype, né? Eu conectava de casa, o Matheus da casa dele, o Igor da casa dele, a gente se juntava ali pelo Skype, gravava o negócio e tal, e eu editava e jogava no ar. Só que minha máquina foi pro saco, né? Eu tô com uma máquina lá que não roda o Skype nem a pau, né? Até porque ela não é capaz nem de rodar o Windows XP. Então a gente se juntou aqui na casa do Matheus pra gravar, todo mundo junto, tá? Aquele clima bonito, calor humano, nós três apertados aqui pra dividir o mesmo microfone, né? E o Igor com rinite, alergia a gatos, uma coisa bacana, parece que fumou uma marola, porque tá com olho vermelho, que tá. Tô começando até a ficar com olho ruim. Não precisava comentar tanto, não precisava chegar a tão ponto assim, mas tudo bem. É só pra situar o cara que tá ouvindo na nossa situação aqui atual, né? Mas agora a gente vai tocando quinzenalmente também o podcast de novo, tal, tudo numa boa, tudo beleza, né? Bom, começando aqui, nossa edição, né? Vamos ter hoje, quer dizer, hoje o dia que nós estamos gravando, hoje é domingo, né? Você vê a gente se juntar em final de semana difícil, dia 20 de julho. Vamos ter o Great American Bash, é o pay-per-view da WWE, onde vai ter aí algumas disputas bacanas, inclusive disputas por títulos, né? As lutas que vão rolar é a seguinte: John Cena contra JBL, numa parking lot brawl, que é luta de estacionamento, né? Uma briga no estacionamento, tá? Vai ser bacana, vai ser em Nova York, né, o evento, Nova York. New York Parking Lot Brawl. É, isso aí, New York Parking Lot Brawl. Vamos ter também Chris Jericho e Shawn Michaels, que estão arrastando aí uma feud já há um bom tempo aí. Uma coisa bacana de se comentar, já tô ficando puto com essa história. The Miz e John Morrison vão enfrentar Jesse Festus contra Curt Hawkins, Curt Hawkins e Zack Ryder. Contra Finlay e Hornswoggle pelo título de duplas, ou seja, uma 8-man tag team match. Na verdade, não se diz assim, né? 8-man é quando é 4 pra cada lado, né? Exato. É 4 duplas cada um por si. É uma Fatal 4-way tag team match. É, acho que é isso. Eu não conheço, não deram nome pra essa luta ainda. São 4 duplas que vão se pegar pra ver quem vai ficar com o título. Tá bom pra mim. Temos também Natalia Neidhart, filha de Jim Neidhart, sobrinha de Bret Hart, outra sobrinha também de Owen Hart, e também é sobrinha neta de Ted Hart. Tá bom, contra Michelle McCool pelo título das divas, o novo cinturão, um cinturão bonito, né? É, parece uma borboleta roxinha, mas é um cinturão muito bonitinho. Não, a gente aproveitando que tá falando disso, eu quando eu vi a foto de divulgação que foi, parece que no SmackDown, que mostraram o título pela primeira vez, botaram uma foto na internet, a primeira coisa que passou pela minha cabeça, cara, parece acessório da Barbie, velho. Acessório da Barbie. É agora a Barbie diva, já vem com cinturãozinho também, né? Tá hora. Vamos ser também pelo título norte-americano, Matt Hardy contra Shelton Benjamin, vulgo Salgadinho do Catinguelê. também temos Mark Henry contra Tommy Dreamer pelo título da ECW. Só não anunciaram se vai ser uma luta com Extreme Rules. A gente estava falando disso até eu, Matheus, no mercado, que seria uma boa, né? Seria, bom, afinal, ECW, Extreme Rules, o Tony Dreamer é um especialista nesse tipo de luta, não vejo por que não fazer, a não ser pela cabeça do pessoal da WWE, que tem essas inspirações de fazer disputa do tipo do ECW sem ser Extreme Rules. Eu não entendo isso até hoje, né? O mais estranho de tudo é ter originais da ECW com o Tommy Dreamer, que é, o Matheus todo dia fala isso pra mim, que é o candidato que ele piraria se virasse o campeão, e bota essa porcaria de Mark Henry pra ser campeão. Tomara que ele estrague umas 10 frigideiras na cabeça do Mark Henry e leve o título hoje. Não, mas é, o Mark Henry, eu acho que ele hoje o campeão da ECW por causa daquela treta com o Michael Hayes. Ele, pra quem não se lembra, tá, o Michael Hayes divulgou, segundo o que o próprio Michael Hayes falou, e ele tem alguns problemas com a cana, e aí por causa disso um dia ele tava bêbado e acabou falando coisas assim de cunho racista, né, pro Mark Henry. O Mark Henry pediu pra sair do SmackDown, senão ele sairia da companhia. Foi pra CW e lá virou campeão assim de uma hora pra outra, tal, chegou, quebrou todo mundo e tal, essas coisas. É, o pessoal tá dizendo que essa questão do Mark Henry já ter chegado como campeão foi meio que uma compensação para essa questão do problema racial que houve lá. Racial eu acho complicado, é um problema de preconceito, né, que aconteceu lá no WWE, e que no final das contas parece que, pra mim, eu só acho que é um recibo do problema, assim. Você fazer esse tipo de coisa só dá um recibo de que o cara fez merda mesmo e que, tipo, sabe, tá errado no negócio. Eu acho que era muito mais produtivo, tá, quer passar uma pena pra esse lado, beleza, mas se você for ver, todo mundo que foi transferido, a grande maioria do que foi transferida pra ECW já chegou como campeão. O Kane foi assim, o Big Show na época que ele entrou foi assim, o Mark Henry entrou dessa maneira, tipo, como campeão. Então eu acho isso muito complicado. O John Morrison, bem ou mal, foi transferido em pouco tempo, se transformou em campeão da ECW. E enquanto você tem lutadores como o próprio Nunzio, como o Tommy Dreamer, que são originais da ECW, que nunca chegaram nem perto desse título. Acho que o mais perto que o Tommy Dreamer chegou foi numa Number One Contender Match que ele teve com mais 50 pessoas da ECW. Eu acho que, falando friamente, minha opinião particular é que o Mark Henry devia realmente ter feito o que ele prometeu e saído da empresa. Para mim não estaria fazendo falta. Até porque, como o Matheus estava comentando, o Steve Richards tá na ECW há muito tempo, já tá na WWE um bom tempo, sempre foi uma bosta lá dentro. Ele luta muito bem. E se a disputa tivesse entre Steve Richards e Tommy Dreamer, seria muito mais uma luta ECW do que com esse Mark Henry envolvido ainda. Não, só pra gente continuar, a gente já vai voltar nessas lutas, né? A gente já se empolgou aqui, já se estendeu no lance da ECW. Só pra falar, a gente vai ter também CM Punk vs Batista pelo título mundial de pesos pesados, pelo World Heavyweight Champion, que tá no Raw agora. E Triple A vs Edge, ou Triple H vs Edge, né? Pelo título da WWE, pelo WWE Champion, né? Que agora está no SmackDown. Houve uma troca aí por causa do draft, né? Que muitos lutadores aí acabaram trocando de posição. Triple H foi pro SmackDown. É uma coisa que estava sendo esperada já. Pelo menos o Triple H, pelo que dizem, era o único lutador que sabia que ia ser trocado. Fora aí, já também o Maga também, que estava parecendo que estavam querendo investir a imagem dele no SmackDown. Ele vai agora ser um personagem que vai até falar inglês, né, segundo o que estão dizendo. Vai fazer promo, ou seja, vai fazer aqueles discursos e tal. Eu não acho legal um monstro daquele virar e fazer um discurso, tá ligado? Eu acho que é totalmente, sabe, ridículo isso daí. Mas é o que parece que vai acontecer. E aí tivemos lutadores que saíram do SmackDown e foram pro Raw também, como lutadores da ECW, como o CM Punk, por exemplo, que chegou e ganhou o título. O caso do Maga, eu acho complicado pelo seguinte: ele é um bom lutador, né? Eu acho que ele tem algumas habilidades. Para um cara do tamanho dele, ele tem golpes que são sensacionais. O problema é o gimmick dele, e eu acho que esse problema é desde o começo, sabe? Montaram ele para ser uma máquina destruidora, aí eles fizeram todo aquele, tipo, ele fazendo squash no começo, tipo, a torta direito. Aí, não sei se não funcionou muito ou se desgastou muito rápido, eu não sei o que aconteceu, mas Aí logo depois ele começou a perder muito fácil. Tipo, você quebrou já aquilo que foi construído. E agora eles já querem fazer, tipo, se fizessem um samoano que não, tipo, que fosse um puta lutador, mas que falasse no começo, funcionaria. Agora, tipo, não é que a ideia seja ruim, mas no atual estágio da coisa já não funciona mais. Mas a WWE tem esses casos, né? Tem esse, tipo, a experimentação de gimmick, principalmente nos últimos tempos, eu acho que está sendo uma marca, assim, e eu acho complicado isso. Acho que deveria ou haver um investimento maior no desenvolvimento do gimmick, ou você já tentar, não tentar jogar e mudar e achar que todo mundo vai engolir assim tão facilmente, sabe? É como o caso, se a gente pegar um caso crítico, foi do Matt Sydal, que é o Evan Bourne da SW, que estreou na SW como Matt Sydal e na edição seguinte virou Evan Bourne. Do nada, do além, ninguém justificou, não teve nem aquela coisa ridícula que aconteceu com o Curt Hawkins e com o Zack Ryder de falar: não, na verdade eu não me chamo esse cara, eu não me chamo Brett Major, eu não me chamo Brian Major, não lembro o nome desse cara mais. Eu, na verdade, eu me chamo Curt Hawkins, me chamo Zack Ryder, na verdade eu sou de tal lugar. Não tem nem isso. O cara pegou, entrou com o Matt Sydal, entendeu? E depois trocou. O caso do Matt Sydal é importante falar porque ele tá usando provavelmente o nome de Evan Bourne. A primeira luta do SW que ele teve, ele ainda não tava com contrato, se eu não me engano. Então ele lutou, foi tipo meio que um teste, vamos dizer assim. Ele já tava sendo pretendido como lutador, mas tal, lutou, funcionou, beleza, então vamos fazer. Muitos lutadores que vão para a WWE preferem trocar de nome, porque a WWE, ele registra todos os nomes que ela utiliza. Então, se ele luta como Matt Sydal ali e sai algum dia, ele não vai poder usar mais esse nome. Então, acho que foi a escolha do próprio lutador utilizar o Evan Bourne, que no final dos contas foi só uma mudança de nome, né? Porque parece, eu não acompanho muito a carreira dele fora nas indies, mas parece que é exatamente aquilo ali que ele faz, não tem muita mudança, né, Igor? É, ele se manteve o mesmo, pelo que eu lembro já de lutas que eu vi dele. O visual, o jeito de lutar, a interação com os fãs continua a mesma coisa. Ele só mudou realmente o nome dele, até por causa desse problema. Porque imagina que coisa chata. Você consegue realizar o sonho de entrar numa empresa grande, ganha seu dinheiro e tudo. Na hora que você quer sair para viver sua vida normal, você não pode usar seu nome que você usou a vida inteira por causa de um contrato. E até, já que é favorável para ele, não faria mal nenhum. Só deveriam ter especificado por que aquilo aconteceu, né? This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. É, o caso, enfim, é como eu tava te falando, né? Eu acho que a política da WWE atualmente é não mencionar o caso e deixar as pessoas não passar recibo, né, que fez a mudança. É o máximo que eles estão fazendo atualmente. É, a gente teve esse caso em outras companhias também, a Kong, né? Que é a Amazing Kong, ela utiliza o nome Abson Kong, ela tá usando a Amazing Kong na TNA justamente para não ter esse problema de... Ou ao contrário, não me lembro agora exatamente. A gente tem outras lutadoras da a gente teve outras lutadoras da TNA também, como a Roxy Laveau, que utiliza a Nikki Roxy nas indies, a Angel Williams, se não me engano, a Salinas mesmo, que não tá utilizando o gimmick, que é, ela não tá usando o gimmick de Shelly, que é, né, o nome dela mesmo, a Shelly Martinez. É, enfim, essa prática é normal nas empresas grandes. Quando o lutador sai dessas empresas pequenas para empresas grandes. O Low Kai, que na época que lutou na TNA usou o nome de Senshi, né? Então. Só que eu achei estranho do Kurt Angle também. Booker T e tudo mais, eles não mudaram. Por que que seria isso assim? Mas é porque é o seguinte, Kurt Angle não mudou o nome porque o Kurt Angle se chama Kurt Angle. Então, no caso, a WWE ela não pode registrar como personagem ou como marca registrada se o nome é do cara. Por mais que ela registre, ele tem o direito de usar. O que pode ser impedido, por exemplo, é que agora apareça um cidadão por aí, entendeu? E diga ser o Kurt Angle. Entendeu? Ou a WWE pode agora levar um cara pra lá conseguir chamar ele de Kurt Angle também. Entendeu? Porque tem a marca registrada, e ela tá se referindo à marca agora. O nome ele pode levar pra TNA, pode levar pra Raw, pode levar pra Chikara, pode levar pro inferno. Mas por exemplo, o Ron Killings, né, tá indo da TNA para a WWE. Ele utilizava na TNA Ron The Truth Killings. Não, parece que não vai haver problemas, inclusive eles estão dizendo que vão usar a questão do The Truth. Mas se a TNA, por exemplo, tivesse registrado The Truth, ele não poderia utilizar. Ele poderia usar o Ron Killings, mas The Truth é uma propriedade da TNA. Como aconteceu com Hulk Hogan. Hulk Hogan foi um acordo da WWE com a Marvel Comics para utilizar o Hulk, né, que é a marca da Marvel. Quando ele foi para a WCW, ele não pôde utilizar Hulk Hogan, se transformou em Hollywood Hogan. Né? Então, esses adendos aos nomes, mesmo que sejam nomes próprios, eles são registrados também. Tipo, o Booker, que não pôde utilizar Kim Booker, graças aos céus, porque que gimmick chata. Entendeu? Ele não pode utilizar porque estava registrado pela WWE. Mas Booker T, inclusive, ele já utilizava na época da WCW. Deve ser propriedade dele mesmo, inclusive. Não, então é o caso dele registrar lá. E o King Booker, ele não pode usar também pelo seguinte: o King e tal, esses negócios já vêm relacionados ao King of the Ring, que é a marca registrada. Então, ou seja, não pode haver no Brasil, vamos supor, a WWF vai criar um evento King of the Ring ou Rei do Ring? Não pode ter. Não pode ter porque é uma marca registrada. Ou não pode ter o título intercontinental, também o tipo campeonato intercontinental, Intercontinental Championship, não pode ser usado em nome de cinturão. Quer dizer, é uma limitação que chega em alguns pontos ser absurda. Mas aí a gente tem outros casos de pessoas que registraram antes de ir para as federações, registraram seu personagem, então são de propriedade. A gente tem, por exemplo, nesses casos a gente pode falar de Jeff Jarrett, que é da TNA. Vamos falar da TNA. Tem Jeff Jarrett, o Daivari, que foi agora, é uma recente contratação. O Kevin Nash, que está usando o seu nome próprio, né? Também temos o Sting, que registrou seu personagem na época já da WCW. Era dele, não foi comprado da WCW. Até porque se fosse, hoje é da WWE, né? Então teve esse acordo. A própria questão do Kevin Nash, ele utilizava como Diesel, na época que ele foi da WWF ainda, 95, Diesel, né? E agora, quando ele foi pra WCW, ele já não pôde utilizar o gimmick de Diesel, ele começou a utilizar o nome próprio, que ficou, como é nome próprio, né? Aquela questão que a gente tava falando aqui agora. Como também o Razor Ramon, que quando foi pra WCW, não podia usar Razor Ramon, usou Scott Hall e tal, então teve aí uma... Ou o Shawn Michaels, que por ser nome, né, no caso aí, é uma adaptação do nome dele, e é uma coisa que ele registrou antes, quando ele já tava lutando no Canadá, ele fez esse registro, entendeu, do personagem Shawn Michaels, ele pôde levar pra WCW no caso. Outra questão é o Jay Lethal, né, que luta na TNA, ele utiliza Macho Man, Jay Lethal, com a autorização do Randy Savage, exato, que já tinha registrado, não chegou, isso não ficou para as companhias, isso ficou para o lutador Randy Savage. Então ele utiliza esse gimmick com a autorização do próprio Randy, que, pelo menos essa foi a história que eu ouvi, sinceramente. Também a gente pode observar o caso do Rhino, que teve que fazer várias mudanças no nome, com Y, com I. Tem o Tess também, que parece que esse deu um processo, que ele teve que colocar outro Z no nome dele, quer dizer, ele tava com o Tess com um Z só, e houve esse problema também. Warner Bros. Warner Bros. Caiu em cima do Tess. Por mais que não tenha nada a ver, teve que mudar o nome. Essa o Matheus Sabia tá fazendo um cara aqui de surpresa. É isso que vem sabendo pouco tempo. Bom, agora um recado pra você que tá afim de comprar DVD da WWE, boneco da WWE e tá preocupado com taxa de importação, essas coisas, como comprar de uma maneira fácil. É o seguinte, pelo Buscapé você pode encontrar os melhores preços pra DVDs da WWE, TNA, bonecos e também os jogos de videogame, SmackDown vs Raw, também tem lá pra você comprar e receber em casa, tá certo? Procure sempre no final das nossas notícias, na seção de notícias, sempre no finalzinho delas, tem ali os links, preço baixo, ou se não, onde comprar, ou se não, compare os preços, tá sempre escrito lá. DVDs da WWE, DVDs da TNA, bonecos da WWE, e SmackDown vs. Raw 2008, e assim que lançar o 9, lógico, também vai estar ali, pelo melhor preço pra você, através do Buscapé. This is my last resort. Suffocation, no breathing, don't give a fuck if I... Bom, voltando aqui, vamos falar agora do Bret Hart. Ele participou de uma entrevista essa semana. Essa semana que estamos gravando, lógico, né? Domingo, dia 20, hoje, dia 20 de julho. Bret Hart foi entrevistado pelo site canadá.com, né? Falou sobre diversos assuntos aí. Em destaque, falou sobre Ultimate Fighting Championship, vale tudo, né? Falou sobre Hulk Hogan, falou sobre seu futuro, falou sobre amigos. E ele disse aqui umas coisas que estão aqui no site, até você pode acompanhar. Mas um destaque aqui dessa entrevista que ele deu foi justamente sobre Hulk Hogan. Pra quem sabe aí, pra quem tá sabendo já, pra quem não tá sabendo também, a gente recapitula. O filho do Hulk Hogan, Nick Hogan, sofreu um acidente de trânsito e, como consequência, teve uma pessoa que ficou em estado vegetativo, tá? Eu cheguei a ver as fotos do cara, foi um estrago feio ali no cidadão, tal. Ele tá hoje inválido, totalmente vegetal, né? Então, o filho dele foi preso, foi condenado por esse negócio aí. E pelo que parece, estão bolando um reality show para quando o filho dele saia da cadeia, participe, né, desse reality show. Esse reality show está sendo, pelo que parece, arquitetado pelo próprio Hulk Hogan, né? Então o Bret falou o seguinte aqui, ó, abre aspas: "Eu acho que ele mostrou suas verdadeiras cores agora. Ele se expôs, é muito insensível. Eu acho que ele próprio se enterrou num buraco grande no Larry King", fazendo referência ao programa que ele participou, do Larry King nos Estados Unidos. Ele continua aqui, ó: "Ele sempre foi egoísta. Tudo que o Hogan fazia era pelo Hogan. Poderia acontecer com todo mundo. Todos nós temos crianças assim. Sei que eu não lidaria com as coisas dessa forma. Eu teria remorso." Quer dizer, foi uma crítica meio pesada aí pra cima dele pelos atos aí que o Hulk Hogan vem apresentando ultimamente. Bom, o Hulk Hogan, ele é certamente um dos maiores ícones da luta livre, tipo, de longe é o maior ícone da luta livre dos anos 80, na minha opinião. E isso quando a gente tem um celeiro muito grande de lendas dessa época, na década de 80, mas certamente ele é o maior. O problema é que a gente que vem acompanhando o wrestling há algum tempo, vem se aprofundando nesses bastidores, a gente sabe que o Hogan, ele tem um problema assim, que eu chamaria um problema de ego um tanto complicado, assim. Ele teve já problemas na companhia por causa desse ego. Ele sempre teve contratos que, logo depois do grande sucesso, ele sempre conseguiu os direitos criativos sobre o personagem dele. E a gente sabe que ele sempre nunca topou muito essa de dividir os holofotes, assim. A gente sabe que ele tem uma certa necessidade de estar aparecendo como personagem principal da coisa. Bom, quanto ao acidente, realmente, o Bret Hart tocou num ponto interessante, do caso de ter remorso. Pô, o cara, ele, por mais que ele seja um grande ídolo, uma lenda e tudo mais, ele é gente também, ele devia de ter um pingo de noção da gravidade. Se fosse ao contrário, no acidente, o filho dele tivesse ficado vegetativo, tenho certeza que a atitude dele seria totalmente diferente. E é aquela coisa, eu praticamente odeio essa coisa de cara que se exibe, que quer aparecer, que, tipo, o cara quer a mídia toda pra ele. Ele tinha que baixar um pouquinho a cabeça dele e ser realmente humilde. Eu não conheço muito da carreira dele, até porque eu nunca gostei dele lutando, nunca gostei da personagem dele. Enfim, eu acho que ele devia tomar um pouquinho de consciência dos atos dele, apesar que o Matt Hardy também não pode sair criticando ele. Assim como a gente comentou ontem no BWF Combate, tem que ter esse respeito. Um saber o que fala da vida do outro, um saber do que tá tratando, que cada um tem a sua vida, cada um tem que cuidar da sua, certo? Mas eu acho que realmente o Kogan, ele pesa um pouquinho nisso dele querer se achar estrela superior acima dos outros. O Hogan já é notório os problemas que ele teve na WWE por causa justamente desse ego e tal. Até uma coisa que me lembrou agora, esse negócio do ego e tal, foi um... É as lutas, né? Você vê as lutas do Hulk Hogan contra, vamos dizer assim, estrelas maiores da WWE, Undertaker e tudo mais, Shawn Michaels, são lutas que... Você vê, o próprio Shawn Michaels na luta, o pessoal pode procurar no YouTube e tal, Shawn Michaels, ele enfrenta o Hulk Hogan e sacaneia o Hulk, começa a vender em excesso os golpes, fazer um registro excessivo dos golpes, tomar um soco, sair rolando no chão, entendeu? Só pra sacanear mesmo, porque, meu, ou é aquilo, o Hulk ganha, ou o Hulk massacra, ou senão, acabou, entendeu? Ou outro caso, chokeslam do Undertaker no Hulk Hogan, que ele não queria ali tomar e, tipo, foi um... Saiu um golpe feio, saiu um golpe não executado, porque o Hogan não ajudou, né? Então, isso daí é um problema sério também. Então, acho uma besteira. Esse ego, principalmente pra alguém como o Hulk Hogan, que já é tão... É a lenda viva do wrestling, tipo, indubitavelmente, gostando ou não dele, entendeu? Eu acho que isso pega mal, isso fica feio pro cara, sabe? É, o caso de... Hoje ele é odiado na WWE. Hoje ele teve problemas, até por causa de uma situação aí que teve o julgamento da WWE sobre o uso de esteroides. Foi um escândalo que ocorreu na WWE. E o Hogan foi uma das pessoas que depôs contra a própria companhia, entendeu? Então, foi um primeiro passo também, talvez, numa revelação assim, desse ego maior dele, né? Que ocorreu aí. Hoje ele não entra nem pintado de ouro na WWE, entendeu? Ele não participaria nem por decreto, entendeu? E hoje, tipo, ele não tem nada. Ele vai agora fazer um reality show junto com a produtora do perdão, esqueci o nome aqui, do ex-general manager do Raw, Eric Bischoff, né? Então, tem o... Só isso, um programa, um reality show, uma coisinha que não vai trazer... Não vai deixar ele de volta no ramo da luta livre, entendeu? Tanto que no Raw comemorativo de 15 anos ele não houve menção a Hulk Hogan, né? Exato, a gente teve menção até o Palhaço Doink, até o Gangrel, que tava gordo pra cacete, entendeu? Ao Mike Rotunda, que era o Irving, um cobrador de impostos, IRS, né? Que é o cobrador de impostos. Ted DiBiase esteve lá. Tivemos o Scottie Too Hotty, tivemos quem mais ali também, né? Roddy Piper, tivemos também, lá, Jimmy Snuka, não, acho que Roddy Piper e Jimmy Snuka foi no Royal Rumble 2008, a gente está confundindo. Tem um jogador de beisebol tinha lá, mas nada de Hulk Hogan, eles colocaram no meio das estrelas lá, colocaram um cara fantasiado de jogador de beisebol, mas Hulk Hogan que é bom, tchau. Até o Ripple Man tava lá, porra, e não colocaram o Hogan justamente porque, meu... O Hogan é uma mancha no passado, persona aí da... A persona não grata agora na WWE, entendeu? E falando sobre personas não gratas, pro público, pelo menos, esses tempos atrás, teve uma briga do John Cena contra o JBL, né? Onde entraram juntos aí o Crime Time, junto com o John Cena e tal, eles pegaram limusine do JBL e picharam, destruíram, quebraram o retrovisor, fizeram tudo mais. Uma coisa curiosa que o pessoal tava reparando foi quando o Cena foi pichar ali o capô da limusine, ele escreveu a inscrição CTC. E o pessoal não sabia o que era aquilo, e foi divulgado, né, que se criou uma nova stable na WWE, um novo tipo de grupo lá, uma ganguezinha, uma coisinha mais bonitinha, uma coisa mais organizada, que é o John Cena junto com o pessoal do Crime Time, o Chad, o JTG, né, o JTG, né? Eles oficializaram isso num house show, que eles formaram uma stable que se chama agora Crime Time C-Nation, ou seja, CTC, né? Entendeu? Tinha gente que pensava que era alguém com problema de fala, falando custe o te custar, né? Sei lá, não é. É o Crime Time C-Nation, que é a nova stable agora, e vamos ver. A gente já teve uma luta agora, recentemente, Crime Time C-Nation contra JBL e os atuais campeões, né? O Cody Rhodes e o Ted DiBiase Jr., que está sendo chamado de Ted DiBiase. Eu estranhei isso daí, eu pensei que ele ia se chamar Ted DiBiase Jr., né? Mas... tá usando o nome do pai numa boa, tá, no começo ele não estava, então isso que foi que me impressionou, né? Cody Rhodes também junto com ele, tá usando o nome Rhodes como o pai e tal. E uma cena que me fez lembrar agora foi no Raw da semana retrasada, que eu assisti uma... Não, foi semana passada mesmo, Eles estavam lá falando sobre lutadores do passado e tal, né? Falando sobre os lutadores do passado e falaram, lógico, do pai e tal, de cada um deles, mas falaram que eles são melhores do que isso. E nesse segmento apareceu o Jim Duggan, Hacksaw Jim Duggan, né? Falando, não, filho, ó, o negócio é o seguinte, você pode até falar que você é bom, não sei o que, mas você tem que ter respeito pelo pessoal que é do passado. Eu fui parceiro do seu pai, o Dusty Rhodes, falando pro Cody Rhodes, enfrentei muitas vezes seu pai até de DiBiase, falando pro DiBiase Jr., e ele foi humilhado ali num segmento que, meu, ele quase saiu chorando, entendeu? E parecia que era de verdade, porque o Jim Duggan, ele tem um... Ele tem um... Eu acho que ele sofre de uma espécie de um problema, assim, de... Como eu vou dizer, assim, um desvio de personalidade, eu não sei. Ele é meio... É, o pessoal que carinhosamente nas comunidades do Orkut chama ele de mendigo e tal. Eu fiquei com pena do Jim Duggan, cara. E pelo que estão dizendo rumores aí, parece que ele vai se juntar ao Hardcore Holly pra tentar recuperar o título. Pelo amor de Deus, Matheus, e agora? É o seguinte, diretamente, direto ao assunto, Jim Duggan é ruim pra cacete. Tipo, é muito. Eu gosto do Hardcore Holly, muito. Eu acho um ótimo lutador, teve problemas sérios aí, tá se recuperando ainda. Você vê que ele já ainda não tá naquele ritmo que ele teve antes da lesão no braço dele, mas é um bom lutador, muito bom. Agora, Hacksaw Jim Duggan é de, tipo, tapar, arrancar a calça e tapar a cara e amarrar. Tipo, é muito ruim. É muito ruim. Eu acho. O que que ele faz? Ele faz um clothesline só e berra. É isso. Ele berra e tem o pau dele. O pau dele é todo mundo gosta. Ele levanta o pau e berra e todo mundo gosta. É uma coisa meio sexual assim, mas todo mundo gosta dele. O que ninguém soube me explicar ainda é. Ele era assim já, já quando ele começou? Sempre foi. Desde de quando ele era mais novinho, que ele até brigava com fazia time com o Rhodes e brigava com o DiBiase, ele já tinha o mesmo game. Mesma coisa. Até o DiBiase Jr. zoa ele no ringue falando: você não tá mais com aquele corpo, você não é mais aquele de não sei quantos anos atrás que você usava essa roupa já. Olha pro seu corpo, olha pra sua aparência, você não pode mais estar aqui assim. Foi intencional. Não, porque é muito ruim, cara. É muito ruim. Entendeu? Então, a gente tá bem encaminhado com os World Tag Team Champions, o Cody Rhodes e o Teddy DiBiase jogando com o Crime Time, com o JBL junto, o John Cena. Deixa assim, cara, tá ótimo. Sabe, tipo, não, deixa o Jim Duggan, deixa ele, sei lá, dando água pro pessoal no bastidor, sabe, dando um abraço. Não sei, cara, tipo, pra que ele tá fazendo ali? É pena? Sei lá. Ele pode até também trabalhar no treinamento da equipe, né? Depois que o pessoal sair, ele dá uma varrida no tatame e arruma as cordas do ringue. Ele pode, tem muita coisa pra ele fazer, não precisa estar disputando um título de campeão, né? Eu tô vendo a cara de indignado dos dois. O Marco tá quase chorando. É triste, cara, é triste você ver um lutador que não é aproveitado, sabe? Porque não tem como ser aproveitado. E você vê um lutador que não tem a capacidade de mostrar a sua habilidade, não por falta de vontade da companhia, não, a companhia até tá dando, mas é porque ele não tem, entendeu? Ele não tem o que mostrar mais. Eu acho que tá certo, a gente tem que respeitar a lenda dele, a história dele. Sabe, ele foi um grande lutador, entendeu? Mas... Não, ele foi, vamos dizer assim, ele foi um lutador... Foi um bom, um grande ídolo, foi mediano, tá? Mas, então, fez parte dos anos de glória da WWF, né, no caso aí, a fundação dela. Não que ela seja antiga assim, mas, né, ele ajudou, né, isso daí foi parceiro de Dusty Rhodes, foi enfrentou Ted DiBiase, enfrentou vários lutadores que são hoje membros do Hall da Fama. Então é um fato até que a gente deve considerar. Só que tem uma diferença entre você querer falar de um cara da mesma época dele, que é, por exemplo, o Ric Flair, que, porra, tava lutando até, sabe, agora há pouco e tal. Hoje é um cara membro do Hall da Fama, todo mundo idolatra o cara. O cara, hoje ele é orador da WWE, dos eventos internacionais, mas é um cara que treinou. Então é diferente você falar disso de um cara que sumiu, de repente falar, não, vamos chamar o cara pelo valor histórico. E, tipo, o cara fica na geladeira, então nem pede pra voltar. Não, quer fazer uma homenagem pro cara? Dá uma medalha pro cara, dá uma placa pra ele. Tipo, não bota ele pra lutar, sabe? Não faz, não manda ele fazer o que ele não sabe, velho. Tipo, entendeu? Mas tem tantos jovens que fazem. Tem tanto jovem que não sabe o que tá fazendo, que não sabe lutar também, que tá lá, então colocar um velho também não vai fazer diferença. Tudo bem, é uma imagem feia, é uma coisa estranha de se ver. Mas, tudo bem, concordo, deixa ele pra trás. Só que, sei lá, a WWE tem muito disso, fazer homenagem pro pessoal antigo, né? Não, mas o caso não é esse, por exemplo, o Cena, que o pessoal contesta as habilidades de luta dele. Ele faz mais do que um cold slide. Entendeu? O Rexall só eu, até hoje, eu só vi ele dando um cold slide. Só isso. Eu não vi mais nada. Alguém viu mais ainda? Não sei. Não, eu não cheguei a ver o cold slide, porque eu fiquei um tempo sem acompanhar, entendeu? Mas... Ele tem um clothesline, tem um pedaço de pau, bandeira. Uma bandeira e um grito e um shortzinho jeans, né? Com aquela barriga flácida e tal. Eu acho que assim, se eu fosse Vince McMahon, entendeu? Rexall Jim Duggan, beleza. Eu vou levar pra casa dele pelos correios uma placa escrito obrigado, Duggan, pelo serviço prestado. Entendeu? Pronto, não preciso virar, Duggan, vem aqui, vamos fazer de conta que você tá lutando ainda. Sabe, não tem como. Se eu fosse Jim Duggan, eu falava pro Vince McMahon, não dá, eu não quero me expor ao ridículo, mas não, parece que o americano tem essa coisa de quero aparecer, quero estar lá. Porra, eu precisava, tudo bem, convidar o cara, foi uma humilhação aquilo que fizeram com ele. Por mais que seja encenação, tem seu fundo de verdade. E porra, é uma cultura, uma palhaçada. Se tem consideração pro lutador, faz alguma coisa considerável, não uma humilhação, colocar ele no ringue, o pessoal brincar, fazer belos e tudo mais e colocar ele lá. Até porque ele já tem um substituto, porque o pessoal, eu até assisti o ECW dessa semana, estavam usando o Mike Knox. Dá pra ver no começo da luta, os caras estão narrando, e o pessoal da plateia gritando, falando que é o Rexall Jim Duggan. Faz uma homenagem pro cara e deixa o cara quieto. Não vai expor ele ao ridículo, né? Eu acho que o Mike Knox tem potencial, na minha opinião. Eu acho que ele é um cara grande na ECW que funciona, na minha opinião. Na minha opinião, aquele gimmick primeiro dele com aquele Kelly era um saco, na minha opinião. Agora ele tá funcionando, bacana, tá lá, tem uns golpes legais, tem uns golpes de impacto e tal, bacana. Agora, a Rexall Jim Duggan não tem nada, entendeu? Esse que é o problema. E você falou. É uma questão que também a gente tem que... Né, porque o cara não se recusou, ele falou, não dá pra mim. Alguns lutadores mais antigos têm esse problema, assim. E eu acho que não é só lá, sabe? Eu acho que é uma característica dos lutadores, assim. Alguns têm uma dificuldade de abandonar, talvez por gostar muito, não sei. E tem uma dificuldade de parar e avaliar. Tipo, ó, já não tá dando pra mim, eu não consigo fazer os golpes, eu não consigo tomar os golpes direito, entendeu? Já não tá dando, assim. Eu só antes de passar pro ele, que ele quer falar um negócio aqui. Eu tava lembrando isso daí que o Matheus me falou. Tem lutadores e tal que tem esse problema de não saber a hora quando é hora de parar e tal, e que não é só nos Estados Unidos que acontece. Isso me remete a uma situação, eu não vou citar, lógico, o nome e tal. Mas um dia eu tava no vestiário da BWF, num show, entendeu? Era um show que ia ser realizado em Diadema, entendeu? Eu não vou dizer o nome dos lutadores envolvidos, mas tinha um lutador e outro lutador aqui, um lutar um contra o outro. E tava pra ser decidido, o final da luta, como ia ser, né? Como todo mundo sabe, na luta livre, os finais já são pré-determinados. E um lutador perguntou pro outro, então, quem é que vai ganhar? E o outro virou e falou, pô, eu vou ganhar 40 anos de luta livre, pô. É, só pode ser eu que vai ganhar. Esse eu tô meio besta, porque eu também costumo ficar ali pela região do vestiário, eu não tô lembrando. Mas quando eu falei do Mike Knox, não que eu tava falando que ele vai ser um Jackson Dick Daniel, mas que ele tá com aparência assim, similar, e o pessoal tava zoando ele pela aparência. Mas eu também aposto no Mike Knox. Até o Matheus, eu entrei em discussão com ele, fazendo serviço. Eu nunca vi potencial nesse tal de Mike Knox. Mas ultimamente, nas últimas, ele tá mostrando uma coisinha mais trabalhada, mais bem feita, né? Não, eu acho que depois do draft, não cabe a WWE aproveitar só o pessoal que saiu das federações tal, e foi pro draft, mas... Foi, aliás, saiu das outras equipes e foi pra lá pro draft, mas também aproveitar o pessoal que não saiu de lá, né? Como Mike Knox, Steve Richards. Temos aí 300 anos pra citar. Não 300, que a lista tá pequena lá, mas se os lutadores que estão lá agora começarem a se esforçar um pouco mais, acho que as coisas vão melhorar. Porque a SW, com o Matt Hardy, principalmente agora com a chegada do Matt Hardy e tal, do Finlay, tem um tudo pra dar certo agora, e a audiência, o que vem mostrando os índices nos Estados Unidos, que a audiência, que era média de 1.0, tá em 1.4, tá começando a subir. Agora a gente tem, pô, Colin Delaney, que é um lutador que na WWE tá só apanhando, tal, mas é um lutador que tem muita habilidade, ele tava na Chikara antes. Temos lá a Burke, Evan Bourne, que é um lutador excelente, sabe tomar muita queda. Super Crazy, que tá sumido, não aparece mais, nunca mais ninguém viu, entendeu? Temos o Nunzio, que é original da CW. Tommy Dreamer, que agora parece que tá tendo a sua oportunidade contra o Mark Henry agora nesse domingo no título, na luta pelo título. Vamos ver o que acontece. John Morrison, que é um lutador com uma habilidade incrível, e tem, muitos dizem que ele se tornará o novo Shawn Michaels. Ele tem até um estilo parecido assim, mas resta ver o que vai acontecer. O Mike Knox, que está começando a aparecer mais e apresentar um pouco mais de serviço, né? Só temos, infelizmente, uma diva, né, que nem lutando está, né? Mas vamos ver. Mas é bonita porque é japa, eu vou apanhar cá. Não, eu não sei, mas só comentando aqui, continuando o que a gente está falando, Super Crazy também, não estou na SW original, né? Me corrija se estiver errado. Eu tô aqui mesmo. E a gente tem outros personagens também que entraram na rua da escada, andou mostrando, ganhou um corpinho, né? Ficou fortinho também e tal. Eu acho que esse W tá com um roster um pouco pequeno. São 24 lutadores que estão. Não, dá uns 20 lutadores aqui. Apesar do programa ser menor, eu acho que é um roster muito pequeno ainda. Não é exatamente porque ele é mal aproveitado. Ele é mal aproveitado. O tempo do programa eu acho que é mal aproveitado atualmente. Entendeu? Você tem uma hora com três lutas, tá? Três lutas, porra, isso significa que você tem mais ou menos meia hora de segmento, né? Mais ou menos, 20 minutos de segmento no máximo. Entendeu? Você poderia trabalhar com coisas mais interessantes dentro da SW. Na época que esse W saiu, né? Voltou com. Esqueci o nome do manager agora. Com o Heyman, com o pessoal. Aquela ideia de conflito com o Raw, com o SmackDown, aquilo era bacana, aquilo tava funcionando. Até a entrada do Big Show. Eu acho que a ECW começou a cair nas histórias com o Lashley sendo campeão. Ah, o Lashley também que entrou, foi pro ECW e virou campeão. Não, a gente tava esquecendo dele. Eu acho que começou a cair o nível de storylines da. Sempre teve pouco tempo, mas que ainda havia alguma coisa, começou a cair ali, e atualmente hoje você vê uma coisinha ou outra e basicamente porrada quando tem. E é isso aí então, gente, ó, podcast de volta agora, prometemos que não vamos abandonar vocês. Vamos estar quinzenalmente aqui. Tá certo que muita coisa que a gente falou, possivelmente você já assistiu, como por exemplo o pay-per-view, né? Depende da data de publicação, mas a gente dá um jeito disso depois. E é isso aí, galera. Quinzena que vem nós estamos de volta. Você passa aí pros seus amigos a novidade, que nós estamos de volta, que nós voltamos aí pra arrebentar a boca do balão. E se você tiver alguma sugestão, ou se você, quem sabe, quiser participar com a gente aí através do Skype na gravação da próxima edição do podcast, faz o seguinte, ó, podcast@portaldalutalivre.com, você pode mandar o seu recado, ou se você quiser participar, coloca lá seu nome, o endereço do seu Skype, o horário que você pode participar, a sua idade, e também tinha um detalhe importante que eu esqueci, sim, a velocidade da sua conexão, né? A gente, lógico, vai dar preferência para as conexões mais rápidas para evitar que, né, dê problemas técnicos na hora de gravar. Caixa postal ainda? caixa postal, a caixa postal do Skype. Não, a gente vai criar uma no Gmail. Estamos falando isso aqui no momento, nós não temos, mas você vai ler aí no post onde está o player do podcast. Tem aí o endereço da nossa caixa postal de mensagem. Você pode mandar também seu recado, que a gente... Mensagem de voz, claro, você pode mandar e a gente rola aqui no programa que vem, na edição que vem do podcast, beleza? Bom, é isso aí. É a despedida dos dois, começando pelo Igor aqui, que tá mais perto. Bom, vou agradecer ao Matheus, que você deu espaço pra gente pra fazer essa gravação. O Marcos estava que nem um louco, um retardado pra gravar isso, pra não deixar vocês na mão. É, a gente realmente se preocupa de não estar podendo gravar, tivemos alguns problemas técnicos. E é isso aí, esperamos que logo vocês voltem a participar. Travou. Travou o negócio, hein? Bem na hora que a gente tá acabando o bagulho. Não, agora voltou. Olha que sacanagem. Então gravou o que o Igor falou, acho, não? Nossa. Gravou. Bom, erros de gravação no final do podcast, tudo bem. A gente perdoa e nem edita, lá. Bom, e é isso aí. A gente agradece a você que ouviu a gente de novo. Tava esperando aí, já tinha bastante reclamação. Reclamação não, mas o pessoal pedindo e tal. A gente agradece por vocês estarem aí acompanhando a gente, acompanhando o Portão da Luta Livre. E aguardem novidades sempre que a gente está trazendo para vocês. É, muito obrigado, esperem a próxima edição. Valeu! É isso aí, galera. Muito obrigado. Obrigado ao pessoal que mandou e-mail cobrando a gente e tal, para que a gente voltasse e tal, sentindo falta. O pessoal que, sabe, veio lá no meu scrapbook, mandou e-mail pelo contato, mandou e-mail pro podcast@portaldoutarivo.com, mandou mensagem na comunidade também, perguntando onde que tava o podcast. O podcast tá aí, tá de volta. Muito obrigado a você que se preocupou, a você que tava aí louco pra voltar a ouvir. É isso, cara. Quinzena que vem a gente tá de volta. E muito obrigado pelas suas visitas aí, que tu proporcionaram pra gente 3 milhões de visualizações. Vamos rumo aos 4 milhões logo de uma vez. E vamos, tá na hora de ganhar dinheiro, né? Bom, quinzena que vem a gente tá de volta. E é isso aí. Até a próxima quinzena no podcast do Portal da Luta Livre.com.